Olá, ouvintes da Rádio Fiscar, aqui é Edinaldo Pizzolatto, vice-presidente do Sindicato dos Docentes da Federal. Eu estou aqui com o deputado Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia. E ele vai dar uma palavrinha para a gente sobre a PEC 241, as consequências, quais as previsões para o dia de hoje. Bom dia, deputado. Bom dia, é um prazer enorme estar falando para todos os ouvintes. Olha, esta é a PEC do desmonte, é a PEC que joga na lata do lixo a nossa Constituição. E ela vai na contramão de toda a trajetória que o país percorreu nos últimos anos de estruturar o Estado brasileiro, organizar para prestar um serviço público na área de educação, saúde, segurança pública, proteção social, que nós estávamos numa trajetória evolutiva. Essa PEC dá um basta nisso tudo e vai para um caminho do retrocesso. Por quê? Porque ela, como eu tenho dito, é a PEC da desigualdade. Ela protege os encargos financeiros, juros e todos os encargos financeiros, que é uma coisa absurda, chega a mais de 500 bilhões por ano, e corta todos os gastos ou investimentos na área social, saúde, educação e no serviço público. Então, nós não podemos ter nenhuma ampliação de universidade, nem melhorar a educação na área, construir mais uma creche, mais um posto de saúde, comprar medicamento, fazer pesquisa para desenvolver atividades tão essenciais para o desenvolvimento do nosso país, né? Porque tudo vai ficar contido nos limites de gasto no patamar mais baixo, que é esse patamar contingenciado de 2016. É completamente absurda essa PEC. E por 10 anos renováveis por mais 10. Na verdade, por 20 anos eles querem fazer isso. Quebra o pacto federativo, a relação harmônica entre os poderes. O poder executivo impõe aos demais poderes da República um contingenciamento, um limite absolutamente intolerável. Então, se há necessidade de se fazer contenção de gastos, não é por aí, não é cortando os investimentos e os gastos na área social. Por isso, nós estamos com uma posição clara e chamando a sociedade para se mobilizar em defesa do Brasil, em defesa da nossa Constituição, em defesa de conquistas que o Estado brasileiro foi capaz de prover junto com a sociedade nesses últimos anos. Deputado, conversamos aqui com vários deputados e temos sentido que a coisa parece que vai caminhar pela aprovação, parece que vai ser um trator de esteira. É esse mesmo sentimento que o senhor tem? Olha, passaram a ideia, estão passando a ideia para o país, e há uma busca de unificar a mídia no país inteiro, de que diante da crise não tem saída, tem que ter uma bala de prata, tem que ter uma solução salvadora, e essa seria a solução salvadora. Então tenta-se criar um clima de que só tem esse caminho, e isso está unificando expressivos setores desta casa, que já demonstrou pouco compromisso com a democracia, com os interesses sociais, quando interrompeu o processo democrático no nosso país, fazendo um impeachment sem uma causa que justificasse. Então, infelizmente, a expectativa é de aprovação dessa medida. Esse debate vai continuar no segundo turno da matéria na casa, vai continuar no Senado. Eu espero que esse tempo seja suficiente para uma mobilização mais ampla da sociedade que impeça que a matéria seja definitivamente aprovada. Essa é a minha expectativa. Mas se não tiver essa pressão de fora para dentro, vai ser muito difícil. Agradecemos muito a palavra do deputado Daniel. Tenha um bom dia, um bom trabalho. Eu que agradeço a oportunidade e vamos continuar persistindo na luta. Não vamos baixar a cabeça, não vamos desistir.